Quero saudar meu colega Telmo, secretária Sandra, os demais vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem através das redes sociais e também pela Rádio Taquara. Hoje recebemos a notícia do aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade. Então temos que redobrar os cuidados. Nós, então, de um caso ontem passamos para 5 e de 5 suspeitos passamos para 8. Então, caso esses 8 suspeitos possam sim ter, nós vamos dobrar. De um dia para o outro podemos dobrar de 5 para 10, mas vamos torcer que isto não aconteça e que esses 8 suspeitos possam dar negativados. Temos que manter os cuidados de higiene, lavar as mãos, usar álcool gel, usar as máscaras, que é super importante. E uma coisa muito importante: as pessoas do grupo de risco, tudo que puder evitar de sair de casa, de usar horários mais cedo, onde não há grande aglomeração de pessoas, para tem as suas necessidades do mercado, de várias coisas, que mesmo que esteja liberado, que tenham cuidado, porque não é brincadeira. É aquilo que eu disse aqui numa outra oportunidade. Se nós formos atravessar uma rodovia e ver um carro em alta velocidade, vamos ter prudência, vamos esperar que o carro passe para nós passarmos com segurança após o veículo passar. Em relação ao coronavírus, este vírus que é mundial, nós temos que ter a mesma segurança, nós temos que nos cuidar para deixar que isto passe e a gente não possa ser afetado por esse vírus que tem mostrado uma letalidade muito grande, principalmente nas pessoas de grupo de risco. Sapiranga, aqui pertinho, comércio fechado, 50 casos positivos, 1 óbito. Preocupante, pertinho, aqui do lado. Parobé, 20 casos, tinha ainda recentemente. E agora Taquara. Nós estávamos, Glorinha tem, Santo Antônio tem, Rolante tem. Claro, nós não somos, como se diz, não somos uma ilha. Sabíamos que ia chegar, mas temos que dar os parabéns para a comunidade que vinha se cuidando, continua se cuidando, e agora nós temos que redobrar os cuidados. Mas, quanto ao Hospital Bom Jesus, na verdade, o seu Nelson, quando falou que semana passada, tem razão. Ontem fui chamado no hospital e tinha só um médico para atender todos os casos, Nelson. E aí complica. Complica para o médico. As pessoas estão ali, então há necessidade, nem que tivesse que... A gente sabe que mais tarde da noite alivia, né, a busca, mais no início da noite. E se pudesse ter um médico a mais, então até meia-noite, para atender a demanda da nossa sociedade. Soubemos que agora, com a abertura do bloco cirúrgico, terão novamente marcadas cirurgias eletivas, o número de funcionários também vai aumentar. E estive, né? Aí quando reabriu a psiquiatria, e estava aqui a coordenadora da primeira, que coordena a primeira coordenadoria regional de saúde, a Ana Maria Rodrigues, que falou em nome da secretária Arita, e ela mesmo falou que Taquara será contemplada com mais 10 leitos de UTI. Acho que temos que ir atrás disso, não podemos perder essa oportunidade, e os casos estão aparecendo e ainda até hoje não temos a UTI. Então, desejo a todos uma boa semana, continuem se cuidando e vamos torcer que isso passe o mais rápido possível. Um grande abraço a todos, fique com Deus.